Quero você estar na frequência livre. 5, deixa a via chegar até a ponte, para 2, 10, 2, 2, 8, 0, 8, autoridade final do procedimento 363, campo para 2, 0. Descendo via ponte, 2, 10, fim de visúcio, formará um movimento aqui. Back, this is center frequency 126, decimal 85, alternate 125, decimal 45. 126, decimal 850, secondary 125, decimal 450, cell 022, motor, separate. 156, acione a notificação, desça via chegada a Romé de Ouro, número de voo 060. Autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 1, 50 graus, 090. Aeronaves da escuta do controle Salvador. 900 pés de teto, 3 mil metros de visibilidade, chuva leve. Obrigado, 208. Aqui para 2 mil pés, 61143. Aeronave 143, desça para 2100, ajuste de altímetro 908. 2109, 6143. Controle Salvador, muito boa noite, CNR 6201, cruzando 2 e 400. CNR 201, contato aeronave colagem, subavia, segue a São Paulo, transição Dóculo, número de voo 360. Tá bom, no Dóculo 360, pode valer, na presença? Oi, Lívia, chamando a 645, polo autorizado, pistão no 0, vento 150 graus, ano 0 nós. Polo autorizado, no 645. Livre pouso 10, 0 1 3. Azul 4206, 06, please run up and wait to runway 10. Clear, run up to runway 10. Azul 4206, please line up and wait. Line up and wait. Line up and wait. Azul 4206. Palermo é 143, no solo 58, libera direita, controle solo em 121, decimal 9. Libera direita, 219, né? 143. Chamando a 201, chame o centro do sul. Eu questionei 28, decimal 3, sem contar o 23, decimal 8. 2206, clear to line up, clear to take off on the way 10, wind 140, the cruise at 10 knots. Clear for take off, 4206. Azul 4206, switch your call code to 5061, 5061. 5061, that's right. Azul 4206, I've 1801, call departure control 120.8. 208, right. Departure, this is Azul 4206. UCA departure, RF Azul transition with a contact on departure, 125 level 320. 330, Roger, by Azul 4206. Event 5061. 5601, that's well, that's right. 206, climb to flight level 350, Fuka departure. Fuka departure, flight level 350. Turning left, heading 050 to avoid weather. 4206. 4206 confirmed, turning right 050. Left, 050. Confirm that to avoid bad weather. That's affirmative. How many miles? We're heading to Fuka. That's right. Obrigado, voo 966. Voo 966, chame Torre Salvador, número 8295. 8295. Tomador, voo 966. Those on that heading to avoid bad weather. Wow. We are changing now to heading Fuka transition. Azul 4206. Roger, Fuka transition. Fuka departure. 4206, contact Recife, frequency 126, decimal 85, alternate 125, decimal 45. This is Center, 126, decimal 85, alternate 125, decimal 45. Azul 4206. Roger. Thank you. alinhar e decolar, pista no zero, vento 160 graus com 7 nós. Pista alinhar e decolar no zero, vento 160. Decolando 3, Altuna 3, controle Lima 20 do sinal 8. 208, Prato, 1, 2, 3, 2, 9, 7. Fador, boa noite, 3, 2, 9, 7. 3, 8, 9, 7, contato com a gama de decolagem, subavia, transição 1, transição ótima, nível de voo 3, 2, 0. 7 e mantém o nível de voo 300. 9 mantém 300, 13897. Controle da 20 decimal 8. 208, obrigado. Bom dia, boa noite, eu vou fundo 869 na Arbor, vamos lá. 1869, o patrão da decolagem, subavia, saiu da Arbor 1, transição elétrica, no voo 390. Via Arbor 1, elétrica, 360. 7897, requesta 128, decimal 35, antena 23, decimal 8. 9, 8, 7, 5, frequência 1, 2, 2, 3, 9, 8, até 9, 3, 5, decimal 3. 2, 2, 3, 5, 3, 3, 3. está autorizado a alinhar e decolar a pista na 0-0-1-4-0 graus com 11 nós. Gente, livre e alinhar e decolar a pista na 0-1-4-0. Controle 1-2-0 do sinal 8. 0-8-0. Seleção Azul, Romano, 645, boa noite. 1-4-5, a senhora está confirmada. A casa da Lada Colares, a senhora está em seleção 4, 1-2-0. Seleção Azul, Romano, 3-6-0. Boa noite, 5 possível, por onde? Linda, o som. Paz, 1-4-5.